país, justo no seu país. Porém meu país sentia tudo o que queria. Como vivem todas as flores, todas as cores, sem distinção. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando. Alô, pessoal.